meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou vos bênçãos na cruz. Os pequeninos ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Todos convém ir caminhando a glória de além. Cristo vos chama, quer vosso bem. Ó, vinde ao Salvador. Cristo vos diz, ele quer dar-vos vida feliz, para habitar no lindo país. Ó, vinde ao Salvador.